seduzir. Não dá pra dividir com ninguém. É só meu teu amor. Vai ser marcação cerrada. Legal, já são 8 horas mais 59 minutos na sua 98,9 FM Difusora. Estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo. Onde quer que você esteja, nosso abraço, nosso bom dia todo especial para vocês que acompanham a nossa programação Show da Manhã. Vamos aqui falar com o ouvinte ao vivo. Alô, bom dia. Bom dia, Valdizão. Eu sou o Cosmo do Planalto. Gostaria de pedir a música de Leonardo. Qualquer um de Leonardo. Sim. Ofereço para Carmelita Noronha e Itauá e vou curtir. Um bom dia para vocês todos da rádio, Valdizão. Show. Tá ok, meu aí, amigo. Bota atrás, bota meu nome na difusora, viu? Meu nome sorteio da difusora, viu? Quem sabe que eu não ganho, né? Quem Pronto. Sabe? Pronto. Tá bom demais então. Valeu, bom dia. Alô? Bom dia, Dino. Santo Capateiro. Nós não gostaria de ouvir a música do Zé Vaqueiro, DNA do Mato. Vou oferecer para o Matheus, para o Mané, meus irmãos da Capelense, para minha mãe, para Eliane, para o Vale, para minha amiga Marciano, o Ecano Luiz Impostanço, Lucilene, Margarida Altamira, Dona Ivone e a mãe São João, vai para Dona Josefa Marcelino Tauá, Derlano Marciano, e vai para você, Valdão João, para Juliano, e eu quero participar do sorteio da Móvel Elétrica. Tenha um ótimo dia. E aqui tá, choveu bem. Tem um ótimo dia. Tá ok, Dineuza. Muito obrigado pela sua participação. Alô? Bom dia, Valdizão. Bom dia, J. Raimundo. Bom dia, Luciel. Antônio Souza, da Barra de Cato, que Terenópolis, que era a música do Cibre. Não tem mais jeito. Ofereço pra você, ofereço pra todos da difusora e pra todos os ouvintes. Tenha um bom dia. Coloca meu nome no sorteio da Marvelera. Aqui, um abraço. Começou a chover, não era nem 12 horas. Valdizão, vou parar de chover já agora de manhã. Eita, rapaz. Alegria grande, né, Samuel? Pronto, um abraço, minha amiga. Bom dia. Bom dia, Valdizão. Sou a Eliana aqui da Parrinha Cidade. Eu quero curtir qualquer uma música do roteiro. Quero oferecer para todas minhas amigas, para meu esposo Vargas, e quero participar do sorteio aí da loja Movelé. Tá bom então, valeu, um abraço, bom dia. Já são 9 horas mais 2 minutos aqui na FM Difusora 98.9. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Difusora, com muito prazer, mais uma vez, ele que sempre vem aqui para falar de novidades, né? Trazer uma notícia importante, né? Na verdade é um convite, né? O nosso amigo Samuel, que representa o grupo Renascença, vem falar sobre o Dia da Saudade. Bom dia, Samuel, seja bem-vindo. Bom dia, Valdizão, bom dia a todos os ouvintes da Difusora. Muito feliz mais uma vez de estar aqui, né? Muito encantado aqui com toda a beleza, a estrutura. Não tinha andado ainda aqui, não, Samuel? Não tinha andado ainda, né? Quando a última vez o estúdio era lá no final, sim, né? Improviso. E estou, assim, maravilhado, assim, com toda a estrutura, né? Da rádio, a recepção, como ficou lindo, né? Como ficou um ambiente bem acolhedor aqui da Difusora, né? Para os ouvintes que não conhecem, vale a pena vir aqui. Com certeza. Dar uma passadinha, tomar um café e conhecer, né? Os estúdios aqui da... Sim. Novo aqui da Difusora, que está belíssimo, viu, pessoal? E passando aqui para fazer um convite muito especial, Valdizão. Esse evento que já virou tradição... Vem acontecendo aí, todos os anos, né, Samuel? Todos os anos. E dia 30 de janeiro, tá no nosso calendário nacional, é comemorado o Dia da Saudade. E nós, como trabalhamos nesse segmento do luto, né, a saudade não está atrelada somente ao luto, né, Valdizão? A saudade, todos nós carregamos alguma saudade no coração, seja da infância, seja de algo, de alguém, de um amor antigo, enfim, todos nós carregamos, de certa forma, uma saudade de alguém que partiu no nosso coração. E dia 30 agora, sexta-feira, amanhã, né? Sim. É o Dia Nacional da Saudade e sempre o Grupo Renascença, com muito carinho, aí preparamos um lindo evento, uma linda cerimônia para todos os nossos clientes. E amanhã não será diferente. Estamos organizando, vai ser a Cerimônia da Saudade. É um espaço de acolhimento, um espaço onde todas essas saudades elas são acolhidas, respeitadas, e assim você terá essa oportunidade desse momento de conexão. tá? Vai ser amanhã, sexta-feira, dia 30, a partir das 18 horas, lá no nosso espaço do Complexo Velatório Renascença, é onde vai acontecer essa cerimônia da saudade. Toda a população, toda a comunidade, de forma geral, está convidada. Ah, eu não sou cliente da Renascença. Não tem problema. Você pode, tem uma saudade? Pode estar presente também, né? Pode, Samuel? Com certeza deve. Se você tem uma saudade, vai lá. Tenho certeza que você será bem acolhido. Você terá esse momento assim, de memória ali, com todo esse evento que nós estamos proporcionando amanhã para vocês. É um momento que será para todas as pessoas. Durante o evento lá, né, esse convite do Dia da Saudade, o que vai acontecer lá no momento? Esse ano a gente não será um momento religioso, esse ano será uma cerimônia ecumênica, né? Então, de uma certa forma, a gente consegue abraçar todas as pessoas sem algo, de uma forma bem ecumênica, mas bem leve, né? Então, é para você, independente do seu credo, da sua religião, não tem problema. Essa cerimônia é uma cerimônia que abrange, que abraça a todos, que acolhe a todos. É uma cerimônia ecumênica voltada para essa saudade que nós carregamos no nosso coração, seja de alguém que marcou a nossa trajetória de uma forma muito especial. E esse evento, ele tem um nome, ele tem um tema, como sempre todo ano nós colocamos um tema, e o tema desse ano é Luz que Nunca Se Apaga. Porque a saudade é essa luz, Valdson, que muitas vezes a gente não vê, mas a gente sente. Ela está lá escondidinha e por algum momento ela sempre está iluminando o nosso caminho, iluminando a nossa vida. Esse ano, Samuel, vai acontecer de forma como aconteceu assim nos primeiros anos, com telão, com as imagens, como é que vai funcionar? Esse ano não terá as fotos, a campanha das fotos, a gente fazia algumas vezes, mas sempre acontecia de alguém não ter ouvido, não ter visto. E aí sempre fica alguém, às vezes, de fora, né? Para colocar na hora é complicado, porque a gente é um trabalho de marketing, a gente manda para a empresa que cuida desses processos, né? Enfim, tecnológicos. Então, esse ano não terá o momento das fotos, mas terá, com certeza, um momento em que você terá aquele momento de homenagear o seu ente querido, de abraçar a sua saudade, com certeza. Como eu disse para vocês, é que é um espaço de acolhimento, né, onde todos terão esse momento assim de realmente de honrar as memórias de quem partiu. Tá ok, Samuel, tá aí, Samuel aqui representando o Grupo Renascença, falando um pouco aí do Dia da Saudade, que vocês vão poder estar presentes amanhã, a partir das 18 horas, né, Samuel? A partir das 18 horas, estamos ali, lá no Complexo Velatório Renascença, aqui no final da Odilon Aguiar, né, próximo aos Superimuns, e a partir das 18 horas estamos ali iniciando esse lindo evento. Convidamos a todos os ouvintes a se fazerem presente ali. Será um momento lindo de homenagem. Tá ok, Samuel. Se tiver mais água aí a acrescentar, fica à vontade aqui no nosso programa Show da Manhã. Tá, Valdson, só agradecer mesmo o espaço, a parceria, e dizer que convidar todos mais uma vez a se fazerem presente amanhã. Nosso muito obrigado. Aí, um ótimo final de semana desde já para todos os ouvintes, para vocês, toda a equipe, todo o time da Difusora. Tá ok, Samuel, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso Show da Manhã. Ele que representa o Grupo Renascença, fazendo esse convite para amanhã todo mundo marcar presença lá no Complexo Velatório, né, Samuel? Isso. Tá bom então, valeu, um abraço, obrigado, bom dia. Bom dia. Valeu. 9:08 agora em Tauá. Não me acostumo com esse céu cinza. Sou mais o cheiro do barro molhado, a noite estrelada. Sou mais o encarnamento que eu tenho da boiada. Quem ama a roça não troca a roça por nada. Vaqueiro não nasceu pra viver na cidade. A fazenda é minha prioridade. Cuidado tantão de terra, cuidado tantão de gado. Vaqueiro já nasce com DNA do mato. Vaqueiro não nasceu pra viver na cidade. A fazenda é minha prioridade. Cuidado tantão de terra, cuidado tantão de gado. Vaqueiro já nasce com DNA do mato.

Você está na melhor. Difusora, a número 1. Venha cuidar do seu corpo e da sua mente conosco. A Performance Academia tem os melhores profissionais para te ajudar. Venha nos fazer uma visita e veja como podemos te instruir a cuidar de você. Localizada na rua Dom Feitosa, 907, no bairro Doutor José Ózimo, ao lado do posto Lavalto. Atendemos pelo telefone 996-12-2913. A Performance Academia funciona de segunda a sexta, nos horários de 5 da manhã às 22 horas e aos sábados, das 14 às 22 horas, na modalidade musculação. Performance Academia, a sua melhor performance. Para cuidar da saúde e da sua visão, o nome certo é Óticas Ebenezer. Para turbinar seu visual com as melhores marcas em óculos e armações, o nome certo é Óticas Ebenezer. Agora, se você procura atendimento de qualidade, total confiança e profissionais altamente qualificados, aí não tem jeito. Você tem que vir direto para as Óticas Ebenezer. O que há de melhor e mais moderno no mercado óptico, você encontra aqui. Faça já sua avaliação visual e cuide da saúde da sua visão com quem realmente entende do assunto. E para você que quer estilo e elegância em armações, as Óticas Ebenezer tem grandes marcas como Nike, Lacoste, Ray-Ban, Tommy, Carolina Herrera, Ana Hickman, Pierre Cardin, relógios de diversas marcas como Tecnos, Condor, Mormai e muitos outros. Óticas Ebenezer, completo em tudo, só pra você. Porque é muito bom te ver aqui. Em Tauá, na rua Dom Feitosa 52, centro. Fones 88 9 98 50 6080 88 9 82 16 47 70. Instagram @ Ebenezer Ópticas. Na Marmoraria Permagran, você encontra qualidade e atendimento diferenciado, trabalhando com mármores, granitos, silestones, quartzo, piscinas, churrasqueiras, refratárias, pedras cariris e outros. Também faz fabricação de mesas, consoles, soleiras, centros e lindas cozinhas projetadas, oferecendo elegância ao seu ambiente. Se você tem o seu projeto, a Marmoraria Permagran pode idealizá-lo. Faça já seu orçamento e ainda tenha ótimas opções para realizar o seu pagamento no cartão de crédito ou no ConstruCard. A Marmoraria Permagran fica situada no bairro Manuel Alves Mota, na CE 176, estrada de Tauá a Arneiroz. Telefones 3437-1980 ou 99229-7527 ou ainda 99229-5068. Marmoraria Permagran. Elegância para o seu ambiente. Quer revisar a sua moto? Escuta só. Eu conserto minha moto em qualquer oficina. Não tem diferença nenhuma. E eu ainda pago, é barato. Homem, tu é doido, é, mano? Na Portimotos você faz a revisão geral com mecânicos treinados pela Honda. As peças são originais. Sua moto não é consertada em qualquer lugar. A Portimotos higieniza as peças da sua moto com a gasolina dela. Os equipamentos certos. É mais seguro. Não tem fuleiragem, não. Eita, mas e o preço? Ei, deixa de besteira. A Portimotos dá o carro na sua moto e ainda divide em parcelinhas que o cabra nem sente, olha. E sua moto ainda vai valer mais na hora da revenda. Pô, o cabra é sabido, ó. Não caia mais em pegadinha. Oficina autorizada é Portimotos. O resto é gastar dinheiro. Portimotos, muito mais Honda pra você. Show é show! Show da manhã! Apresentação, Valdizon Silva. Não sei porquê, Legal, já são 9:25 agora na 98.9 FM Difusora. Olha só, atenção, Tawai região. A Ótica Sales, em parceria com o ISO, Instituto Sales de Oftalmologia, do Dr. Paulo Vitor Sales e Dr. Murilo Sales, está com uma promoção que está dando o que falar nesse mês de janeiro. Na compra do seu óculos de grau à vista no cartão em até 10 vezes sem juros, você ganha consulta com o médico oftalmologista e ainda aproveita até 50% de desconto em qualquer armação da loja. E agora, preste muita atenção. Além de tudo isso, você ainda ganha um segundo óculos completo com grau para você usar ou para presentear alguém da sua família. Isso mesmo, dois óculos completos com grau pagando apenas um. O atendimento é feito por médicos oftalmologistas, Dr. Paulo Vitor e Dr. Murilo, especialistas em catarata, retina e glaucoma, que realizam exame de vista, cirurgia de catarata, pterígio e outros procedimentos oftalmológicos. Mas atenção, essa promoção é válida somente nesse mês de janeiro. Para agendar ou obter maiores informações, entre em contato pelos nossos telefones DDD 88 99728-3901 ou 99606-8248, ligações e WhatsApp. O atendimento às terças e quartas-feiras, manhã e tarde, quinta-feira à tarde e neste sábado, das 7h30 às 11h, por agendamento ou por ordem de chegada. A Ótica Sales fica localizada aqui na Avenida Hélio Pedrosa Castelo, número 2035, no bairro Planalto Nelândia, continuação da Avenida Odilong A, por trás da UPA, aqui em Tauá. Alô, bom dia! Bom dia, Valdizão, se Margarida Altamiro, gostaria de pedir meu TVT com Luiz Gonzaga. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava no amor, eu tava namorando. Essa música aí para oferecer a toda a minha família, de Neus, Leduino, Mari Mendonça, Deco, tudo sei da rádio. Esta noite choveu aqui na Altamira. Tá ok então, valeu, um abraço, bom dia, minha amiga Margarida. Alô? Bom dia, Valdizão, nesse dia molhado, graças a Deus, aqui na Pedra Rachada foi muita chuva, glória a Deus, passou a noite toda chovendo. Ei, Valdizão, é a Vânia aqui da Pedra Rachada. É, bom dia, Juliane, bom dia, Jota. Eu queria pedir qualquer uma da Magníficos. Aí eu vou curtir, mandar para todos que estão na escuta, vou mandar para a Graça, na Aldeota, vou mandar para a Antônia Lúcia, na Madeira Cortada, para a Mariazinha, e vou mandar para a Liduína, no Olho d'Água, a Aurilene, no Santo Antônio Cresci, a Auxilene, na Agrovila, e vou mandar para a Helena, no Jardim, a Ivani, e vou mandar para todos que estão na escuta e as demais ouvintes de ouro. Coloca meu nome no sorteio da Moda Elétrica. Bom dia. Bom dia, minha amiga. Obrigado pela participação aqui no nosso show. Alô? Bom dia, Rodzão. Que é o tema aqui do Campo Grande. Queria ouvir a música da Roberta Miranda, que você não colocou ontem, é seminua. Quero oferecer para todos que estão na escuta, para vocês aí. Coloque ela hoje, viu? Que você não colocou ontem, não. Oi, rapaz, acho que não deu tempo, né? A gente vai colocar hoje, né, Jota? A música da Roberta Miranda pra ele curtir já já no show da manhã. Alô, bom dia. Bom dia, meu amigo Valdizão, bom dia, Jotinha. Aqui é a Mira na hora da missão. Gostaria de pedir Borba de Pau, tchau, tchau, amor, pra curtir com meu esposo Zé, meus dois filhos, Jefferson e Jacques, vai premiando duas noras, Suzana e Flávia. Valdizão, coloca meu nome aí no sorteio da móvel elétrica, hein, meu amigão. Tem um ótimo dia, abençoado, tudo de bom. Valeu, minha amiga. Bom dia, bom dia. Oi, Valdizão. Bom dia, Juliano. Tá, vou ficar aí com as músicas já pedidas, que as meninas já pediram. Eu vou mandar pro grupo Mulheres Empoderadas, pra nossa amiga Consuelo. Nessa quinta-feira, molhadinho, Valdizão, graças a Deus. Coloca meu nome no sorteio da Movelete, Valdizão. Bom dia, uma ótima quinta-feira pra você. Tá bom então, um abraço, bom dia, minha amiga. Alô? Bom dia, Vazão e todo o Estado Difusor, é a Marlene. Quero ouvir Henrique Juliano, Maior Saudade. Quero curtir e oferecer para vocês e quero parabenizar a Lucivaldo. Desejar ela muitos anos de vida, muita saúde, paz e muitas felicidades. Pronto, tá bom demais então. Obrigado, minha amiga, bom dia. É, a música aí do Adelmo aí, Valdizão, eu toquei a música, porque o nome não é esse que ele disse, certo? Ah, rapaz. Ele disse seminua, mas o nome da música é Desespero de uma Noite, eu toquei, né? Ah, pronto. Toquei, tá gravado, né? Tá aí, verdade, pronto. Mas abraço. A gente toca de novo, toca, porque a música é muito boa, né? Vamos tocar novamente aí a música pra ele hoje. De Amado Batista, é? Não, Roberto Miranda. Ah, Roberto Miranda. Isso. Pronto, tá bom então. Um Desespero abraço. Desespero de uma noite, viu, Adelmo? Valeu, Adelmo. Bom dia. Bom dia, Valdizão. É a Luísa aqui da Audio Longuear. Ei, Valdizão, vou ficar imenso só com as músicas que já foram pedidas pra curtir com minhas duas filhas, Larissa e Laine. Minhas duas netinhas, Johanna Sofia, Luma. Vai pra meus irmãos Graça, Tião, Chico. Vai para Antônio Luiz, a Rosinha, minha cunhada, na Altonelândia, a Lúcia, o Gentil e o Jorge Eduardo, lá no Angico, toda a minha família, e para vocês aí que faz parte da nova difusora, e coloca meu nome no sorteio, Valdizão, da Móvel Elétrica. Tá ok, bom dia. Bom dia para Socorro Feitosa, lá no Favelas Arneróis, acompanhando a nossa programação. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Bom Alô? Dia, Valdizão, aqui é a Eridan, aqui do Santo Antônio. Quero curtir aí as músicas que já foram pedidas. Vou mandar para minhas filhas, Iris e Amanda. Quero mandar para meu esposo, Francisco. Vou curtir para todos vocês. Meu bom dia. Tá bom, então. Valeu, um abraço. Bom dia. Alfonso Silva. Eu gostaria de ouvir hoje a música Verdes Campos da Minha Terra, para oferecer a todos do interior que moram por aqui, por perto, que está muito bom. Quero mandar para todos os ouvintes de ouro e vou mandar para a dona Ivani, para a amiga, para a Silvana família, para a minha filha, meu Gerna, em Volta Redonda, para meus netos, José, Lucas e Arthur, para o Danilo, para Manuel e Juliana, para todos vocês, o meu abraço. Coloca aí meu nome no sorteio. Bom dia. Valeu, meu amigo, um abraço, bom dia. 9:32 agora no Show da Manhã. Testemunhas para quê? Nossos corpos.

Hoje eu gostaria de escutar aí com Hit, Menina Veneno, e eu vou curtir, vai para todos os ouvintes que estão na escuta, um bom dia. Tá bom então, minha amiga, um abraço, bom dia, obrigado pela participação. Alô? Bom dia, Valdizão, bom dia, Jota Raimundo, aqui é Eliane Sampaio. Gostaria de ouvir uma música com o Eduardo Costa, reclamando sua ausência, para me ouvir. Abraço a todos vocês da rádio. Beijos, Valdizão, Eliane Sampaio, bom dia. Um abraço, minha amiga, pessoal bom do Angico, acompanhando o nosso programa. Bom dia. Alô? Bom dia, eu sou a Helena do Jardim, eu quero pedir qualquer música do roteiro, vou mandar pra você, a Luciel, a Mariana, a menina do grupo Mulheres Empoderadas, a menina do grupo Rufuro, toda a turma de Fusouro. Bom dia, vai pra mim, sorteio. Pronto, tá bom então, um abraço, bom dia, comadre Helena lá do Jardim. Oi, Vazão, bom dia, aqui é o Dando Lustar. Hoje, como é quinta-feira, dia de TBT, hoje eu quero uma música bem bonita, Menina Veneno, Zé de Camargo Luciano, pra curtir com todos vocês aí da rádio, todos os ouvintes, quero participar do sorteio da Móvel Elétrica. E hoje tá maravilhoso, né, Vazão, de chuva, ontem à noite aqui no Lustar foi noite de chuva. Oh, que coisa boa. Tá bom demais, né, minha amiga? Um abraço, seja bem-vindo no nosso show da manhã. Alô? Bom dia, Valdizão. Gostaria de escutar Ovelha Negra com a Eterna Rita Lee. Quero oferecer a seu amigo Cidrão Chico Bonfim, Chico Bonfim, Chico Totoneco Basílio Maria Mendonça, a Rosinha Margarida Norte Melano, Dona Dando Araújo, seu Zequinha Nova na Independência, o Beto e a Nilson de São José, Valdecina Vila Cruz, a Luciano, o Crio, o Toton e a Dona Paizinha na Barra Nova. O meu abraço a todo esse pessoal. Vai pra Vânia, vai pra Dona Francina aí na Pedra Rachada, vai pra Jovite de Ouro, vai pra Dona Maria aqui no ProUrb, e família, vai pra Dona Mary e família, Geraldo Pequeno, Moisés, o Francisco Medeiro e o Mauro do Comércio, três que estão na escuta. Um abraço e um bom dia. Se tiver sorteio, põe o meu nome no sorteio. Valeu, Dé Clóvio. Um abraço pra você, gente boa. Bom dia. Bom dia, Valdizão. É a Cristina da Tapera Trici. Essa música de Amado Batista, música nova, para me oferecer toda a minha família. Coloco meu nome no sorteio. Tá ok, um abraço, minha amiga, bom dia. Aqui é a Sandra Barbeira, essa música do Júnior Viana, os três barulhinhos que o vaqueiro gosta. Eu vou mandar para vocês da rádio. Rádio meu esposo Geraldo, meu filho Lucas, meu filho Francisco, meu netinho Henrique, meu netinho Javi. Vai para minhas duas noras e coloco meu nome no sorteio da Móvel Elétrica. E uma semana abençoada por Deus para nós. Amém, minha amiga. Um abraço, bom dia. Alô? Bom dia, Valdo, aquela Zitânia dos Colões. Pede a música do roteiro para oferecer a todas as ouvintes de ouro e a todo que estiver curtindo. E a da Clóvis e a vocês também. Aqui nos Colões começou às 10 horas até hoje de manhã. Chovendo, foi ótimo. Graças a Deus. E tenha um bom dia, Vazão. Põe meu nome no sorteio. Pronto, tá bom demais então. Um abraço, bom dia. Seja bem-vindo sempre. Bom dia, Vazão. Aqui é Maria José Noronha da Missão. Tô na curtição do programa e bote meu nome no sorteio da Nova Leve. Tá bom então, valeu, bom dia. Alô, Carminha, minha amiga Carminha Andrade, lá no Angico, acompanhando o nosso programa Show da Manhã, 9:48 agora. Olha que o louco tô narrando, desce mais um. Olha depois da vaquejada, só love no meu. O louco tô narrando, desce mais. Olha depois da vaquejada, só love no meu. Depois da vaquejada, só morre no caminhão. Vai só ver o som CD. Música. gosta, os três barulhinhos, e o vaqueiro gosta. Logo tô narrando, cerveja abrindo, e mulher gemendo. Logo tô narrando, cerveja abrindo, e mulher. O céu, céu, céu, céu, céu, céu, céu. O céu, céu, céu, céu, céu, céu, céu. O céu, céu, céu, céu, céu, céu, céu. O céu, céu, céu. Olha que o louco tô narrando, desce mais um anjo. Depois da vaqueada, só move no caminho. Louco tô narrando, desce mais. Olha, depois da vaqueada, só move no. O céu, céu, céu, céu, céu, céu, céu. O céu, céu, céu, céu, céu, céu, céu. O céu, céu, céu, céu, céu, céu, céu. Depois da vaquejada é só love no caminhão. Vai, certo. O céu, céu, céu, céu, céu, céu, certo. O céu, céu, céu, céu, céu, céu, certo. Depois da vaquejada é só love no caminhão. Que cachaça foi essa que dessas meninas? Entorpecer, entorpecer.

Mercantil São José é o endereço certo da amiga dona de casa. É o melhor comprador de queijo e manteiga da região. Vende biscoitos, cereais, massas, perfumaria e material escolar. Maior sortimento em frios e congelados. Vendas no grosso e no varejo. Vende ração para o seu rebanho, sempre com preço especial para você, criador. Recebe cheque para 30 dias e cartões de crédito. Também dispõe de crédito para o seu telefone celular. Tem o Caixa Bradesco Expresso, funcionando de segunda a sexta e aos sábados pela manhã. O Mercantil São José está localizado na Rua Juviniano Barreto, número 138, no centro de Tauá. Telefone 3437-1798 ou 99615-0318. Organização Louro do João Mariquinha. Zenir Móveis informa a hora certa. Em Tauá, 10 horas. É pra fechar o mês e abrir a maior liquidação. Operação Saldão na Zenir. Liquidificador Mondial de 119 por 89,90 à vista. Fogão 4 bocas, forno limpa fácil Atlas por 599 ou 12 vezes de 59,90. Roupeiro de móveis 6 portas e 4 gavetas com espelho por 1.899 ou 12 vezes de 189,90. Operação Saldão Zenir. Aí sim é desconto pra voar as bandas. Na loja, no site ou no app. Zenir, o melhor está aqui. A Universidade Unopar Anhanguera está com inscrições abertas para o semestre 2026.1. Não perca a grande chance de ingressar no ensino superior e impulsionar seu currículo. Mesmo com as mudanças ocorridas através do marco regulatório, continuamos sendo a universidade de mais credibilidade do país, passando segurança e qualidade em seus diversos formatos de estudos, combinando teoria online e prática presencial. Farmácia, educação física, pedagogia, psicopedagogia, gerontologia, podologia, secretariado, administração, ciências contábeis, ciências econômicas, ciência política, jornalismo, publicidade e propaganda e muitos outros cursos de graduação. Temos descontos especiais para servidores públicos e para colaboradores de empresas conveniadas. Vamos lá, entre em contato conosco e faça sua inscrição. WhatsApp DDD 88 997 320677. Instagram polounopar.tauá. Impulsione com a Unopar Anhanguera. Vamos juntos transformar sonhos em realidade. Entre em 2026 com alegria e aquele sorriso no rosto. Na Agência de Empréstimos Vieira Crédito, você realiza o seu empréstimo consignado para investir em seus sonhos. Liberamos mais de R$27 mil para o aposentado e pensionista do INSS que nunca realizou empréstimos. E o melhor, o dinheiro vai estar em conta em menos de 24 horas. Isso é fantástico! E te garantimos as melhores taxas de juros com parcelas fixas. Ah, e temos o refinanciamento de seus empréstimos com condições espetaculares, liberando dinheiro mesmo que você esteja sem limites no seu benefício. Então não perca nossas ofertas e oportunidades. Venha hoje mesmo para a Agência de Empréstimos Vieira Crédito. Contate-nos 88